Eu não posso negar, o meu passado me acusa. Mas eu estou de pé, visto minha calça, minha blusa. Faço um regresso, sou eu só na multidão. Eu sou tipo Daniel na cova, cara a cara com leão. E quando eu paro e olho à frente, eu não vejo nada. Eu sou corpo e mente, espírito com alma gelada. Frio, eu vivo contra o vento de conduta errada. O senhor das trevas compondo sentado na calçada. Eu não posso negar, o meu passado me acusa. As drogas já foram minha calça e o crime já foi minha blusa. E eu me lembro 5 anos andando na chuva. Mas agora o arrependimento caiu como a luva. Em um belo dia, ouvi uma frase que me fez parar e agir diferente. Porque ninguém no mundo pode mudar o passado, mas qualquer um pode começar hoje, no presente, e mudar o futuro. Mas eu não posso negar, eu também já fui do crime. E um regresso na minha vida parece um filme. Favela, abandono, São Paulo, noite sem sono. Por várias noites eu andei como um cão sem dono. O rap foi o meu resgate, é meu Deus a minha sorte. Mas lembro quando ela falou, amaldiçoa e morre. E eu segui chutando as pedras do caminho. Posso ter o maior sucesso, mas ainda estarei sozinho. Sou eu e o rap, perdido na escuridão. Minha trilha sonora, o silêncio, a solidão. Eu posso ser um herói, um ídolo batalhador. Mas eu também posso ser só mais um louco sonhador. E uma vez me falaram, que quanto maior for o sonho, pior será a queda. Mas esqueceram de me perguntar se eu tenho medo de cair. Eu não tenho medo de cair, eu já caí várias vezes. Porque o que não me mata só me faz mais forte. E pra você que tá ouvindo esse som, nunca desista dos seus sonhos, siga o seu caminho, suas metas, tá entendendo? Também quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que andam acompanhando meu trampo. Dave Caos, junto com o trampo da M79 Records, a única gravadora ativa no Nordeste brasileiro. E é isso aí, em prol do verdadeiro hip hop, tentando quebrar tabus contra o rap no Brasil. Esse é o nosso objetivo, tio.